mi alegré al poder ouvir. Vamos à casa de Deus, me levanto para adorar. Venho a Jerusalém, me alegrei ao poder ouvir. Vamos à casa de Deus, me levanto para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venho a Jerusalém. Jerusalém, paz, Adonai, Shalom. Bendita és, que em teus muros haja paz. E alegria poder ouvir, vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar, venho a Jerusalém. De Deus, me levando para adorar. Por tuas portas desejo outra vez entrar. Venho a Jerusalém, cidade de Deus, onde as tribos cantam Halel. Erguemos a voz para o Deus de Israel. E alegria poder ouvir, vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar, venho a Jerusalém. Me alegria poder ouvir, vamos à casa de Deus. Me levanto para adorar, por tuas portas desejo outra vez entrar. Venho a Jerusalém.